Portal do Arrocha. LG Studio, alô meu parceiro Luan. Mas eu sei que ela ainda me ama. Meu mundo desabou quando a gente terminou, mas o meu coração por ela chama. Somos dois teimosos e nenhum quer se render, brincando de cabo de guerra e ninguém quer perder. Mas o melhor é voltar e parar de sofrer. Ela não bebe, mas eu bebo apaixonado. E eu bebendo todo dia num barzinho aqui do lado. Ela não bebe, mas eu bebo apaixonado. Ela prefere chorar no seu quarto trancado. E eu bebendo todo dia num barzinho aqui do lado. Banda Amor Covarde. Brigamos, mas eu sei que ela ainda me ama. Meu mundo desabou quando a gente terminou, mas o meu coração por ela chama. Somos dois teimosos e nenhum quer se render, brincando de cabo de guerra e ninguém quer perder. Mas o melhor é voltar e parar de sofrer. Ela não bebe, mas eu bebo apaixonado. Ela prefere chorar no seu quarto trancado. E eu bebendo todo dia num barzinho aqui do lado. Ela não bebe, mas eu bebo apaixonado. Ela prefere chorar no seu quarto trancado. E eu bebendo todo dia num barzinho aqui do lado.